como é que eu construo esse universo que é invisível, mas que eu posso falar não só para as orelhas das pessoas que me escutam, mas eu vou falar, né, para a pele, eu vou falar para os olhos, eu vou falar para a boca, eu vou falar para todos os sentidos de quem me escuta, e a gente vai compartilhar um rolê aqui. Isso sempre me moveu.